Tremendo Baile chegou. Tá na hora. Que o gringo gosta, bora gringo! Alô, Caribe! Fica comigo, ouço o que eu digo. Se te perder, vou... O Rick Salles, o Juninho do Marex. Desfaz as malas, eu danço forte. E diz que não vai mais fazer isso comigo, não. MC Eugênio também! Ouço o que eu digo. Olha só a primeira dança. Se te perder, vou te dar no chão. Desfaz as malas, eu danço forte. E diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Bem diferente. Antes você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir. Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos. Como é que é? Calibre Show! Croco, croco! Você não ligava para minha dor. Patrese. Nem saber do meu amor. Agora é o baile do Patrese. Nada pra me consolar. Vamos bailar, bora curtir. Você jogou fora o amor que eu te dei. Fez da minha vida um inferno pro meu coração. E o música? Eu te amei como ninguém mais te amou. E eu? Eu sofri como ninguém mais sofreu. Multimídia! Eu te amei como ninguém mais te amou. Eu sofri como ninguém mais sofreu. Bora, multimídia! Do jeito que tu dá valor! Mas você também perdeu. Lá vem. Mais uma. E aí, meu parceiro Carlos, da Via Show também, aqui comigo. Quanto tempo falta, eu não sei dizer. Só sei que falta pouco para amanhecer. Já o bagulho doida. E aí? Mirei o meu troco e passei. Fala, Caio. Caio da 160, obrigado, viu? Gosta de esquecer de mim. E o que, filha? Que eu não sou tua. Sincero e não de falsidade. Que não precise pagar pra me possuir. DJ Patrese. Mas essa coisa que você já não entende. A música do pop. Nós somos de mundos muito diferentes. Me dê logo meu troco e pode sair. Então diz: que eu não sou tua. Mais uma. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. E o quê? Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Que musicão, hein? Desculpa, estranho, que eu voltei mais puro no céu. E a croco? A croco! Sempre está lá e vê ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas luzes. Patrese. A trajetória escapa o risco. Me segura. As luzes queimam céu, nariz azul. Desculpa, estranho. Eu voltei mais puro no céu. Crocodilo. A lua ao lado escuro é sempre igual. O espaço, a solidão é tão normal. Desculpa, estranho. Eu voltei mais puro que o céu. Lá vai, lá vai. Sempre está lá e vê ele voltar. Meu parceiro Renan Ciel, tá aqui em Brasília com a gente também. Aquele abraço do Patrese. Parabéns também. O tolo teme a noite como a noite vai. O PG, é? Da cabanagem. Chorar, o Bode. O Taino também, o Boca. O Erlan e o Alan. Vai! Machuca, machuca! E aí, Paulo? E aí, Carla? É o casal Groco! Sei que quando eu me for, você vai chorar. Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. O Anselmo Matheus. E a galera da remoçada. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. Patrese e Marlon me te arrepiando, vai. E o calor do teu corpo e a noite de desejo. Fala assim, fala, vai. Que a gente passou. E o quê? E a gente se amou. Gigante Crocodilo Prime. Você está dividida, eu posso entender. Mas sei que esse outro não ama você. Bem diferente! Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E o quê? E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry. Baby, no. Don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry. Baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Love it. Você nunca leva a sério, eu também já não ia. Crocodilo. Muita coisa de nós dois. Vai dançando, vai amando, que daqui a pouquinho o bagulho doida. Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero, bem melhor assim. Quem gosta é o garçom Romário, meu irmão, tu é doida. Você nunca leva a sério. DJ Udi, seu produtor também, Andrei. Fala, Udson. O neto que fala isso aí. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. E o Felipe da Caju. Meu parceiro Dieguinho, o homem do búfalo. Sim, é o milagre do búfalo. Tá na área. No começo, meio e fim. Carroça, tudo búfalo mesmo. Bora lá! A verdade! A Natasha também, o Lucas, o Michel, a Ana Laura também, beijão pra vocês! Só aqui no Gigante! Meu amor! Eu venho machucar! Monteiro, porém, a Lorena Santos, o que sempre aqui no Caribe. Sim, pode crer. Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada. E aí, filha? Teu sol derrete minha resistência. Lá vem, lá vem. Tens o desejo do amante no corpo do amado. Você não deu valor no amor que ofereci. você. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. E aí, Caribe? Você me perdeu. Porém, me na moral. Cadê o rapaz? E você, o Darley também, Menezes. William, o rei do óculos de alqueiro. Vamos lá! Alguém que vale amar. Aí você vai saber que perdeu um grande amor. Lama! Ontem eu vi você. Me sonho, me sonho. Recorda. Ontem eu te beijei. Me sonho é ter você aos meus pés. Mas nunca te humilha. E aí, meu produtor carioca? Um dos melhores do norte do Brasil. Poder te tocar. Prendeu com o Marlon Beach. Sem sonho. Fala, Marlon. Meu sonho. Pra cima, meu irmão. E realizar. Meu sonho. Ser sempre real. Nós estamos se... Bagulho dois. Nós estamos por ti. Eu vou aos limites. Conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. Vou aos limites. Eu não sei por onde começar. Começa aqui no croco, pai. Meu dia. E aí, Carlos? Tamo junto, me achou? Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. E a família também, Carapirá, tá na área. A Rian delas. Não é pra mim aí, não. O Thiaguinho também, vilão. Como é que é? Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Ô do Cristo. As estrelas perderam o seu brilho. Até a lua parece chorar comigo. E aí, gigante? Lembro de crocodilo. É tanta solidão. Vamos nessa. Não deixe nada pra depois. Escute esta canção do nosso lindo amor. Indiscutivelmente, Splash Banda. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menino. Vai recordando, como é que é? Não, eu estava enganado, nós estamos lado a lado, no fã-clube os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou, porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Ao som do poderoso, dançando como louco, tentando esquecer, tamanha decepção. Então você me olhava e até se preocupava. Aí eu entendi que eu não sofri em vão. Ao som do Rio Poderoso, comando do DJ Gilmar. Gente, bora tonelada, bora na manha, bora dar o grau e já já o bagulho vai endoidar. Pra se ligar, me apaixonei, eu sei, e agora não volto atrás. O teu jeito de ser me enlouqueceu de vez. Só nas marcantes, bora! Parceiro Caio também, Narciso Zezenda, o Micael Costa, o Léo Pitbull, o Clemerson Denilson e o meu Xaramarlo também daqui, ó. Pra viajar um pouquinho, Caribe! Caribe. Acho que tá na hora já. Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino, mas eu sei que um dia vais viver junto a mim. Sei que estas palavras nunca vão expressar o amor que eu sinto, por isso eu canto assim. Quero te encontrar, mas já faz 3 semanas e te busco e procuro, mas não estás aí. Com saudade escrevi todas estas palavras. O que eu quero é os canhões apostos. Prepara! Artilharia! Vai começar a pressão nuclear. Pressão nuclear. Nuclear. Comando chamado DJ Patrese. Informe sua posição. Tamo no Caribe. Cadê você, seu recluta minuta desmiolado? Tô aqui, meu irmão. Verifique se tem pólvora suficiente pra explodir o bagulho. Tá tudo ok. Bora. Tudo ok aí? Tá sim, meu irmão. Preste atenção nas ordens do seu capitão Barba Negra. Sua missão é torturar os graves até o último suspiro. Aí. Para que todos possam sentir o impacto da dentada fatal. Última chamada. Última chamada. Vai começar o bombardeio. Iniciando contagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agora, Patrícia, pode tacar fogo na bomba. O homem do baile mandou avisar que hoje o baile vai amanhecer. Pressão pra todo lado, o show não vai parar. É o baile do Patrese. O homem do baile mandou avisar que hoje o baile... Bola com a baia! Pressão pra todo lado, o show não vai parar. É o baile do Patrese. E aí? Joga a mão pra cima que o baile vai começar. Solta essa batida top DJ. Jora! É o baile do Patrese, pode fazer barulho. É o baile do Patrese, pode fazer barulho. Vambora! É o baile do Patrese, pode fazer barulho. E aí, DJ Patrese? O quê? Explode esse bagulho, explode esse bagulho, explode esse bagulho, explode esse bagulho, explode esse bagulho, explode esse bagulho, explode esse bagulho. Só que eu quero, joga pra cima, vamos começar, vamos começar. Quase me mandou morar na rua. Daquele jeito. Só não pode passar mal. Se tu beber, e o quê? Pra trás e te passar o sal. O sal, o sal. Pra trás e te passar o sal. É muito sal, muito sal, muito sal. Passar o sal. Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. O quê? Eu quero que minha ex vá. Que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra. Agora existe! vai chegando. Ela tá de brincadeira. E o quê? Idiota. Idiota. Idiota. Toma chifre pra caralho. Quer lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. O bola no caqueado. Bola no caqueado. Bola no caqueado. Vem. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Telefone, telefone, telefone, telefone, telefone, telefone, telefone, telefone. É tudo no escurinho. A torcida do Paysandu tá aí, tá? A torcida do Remo também tá aí. Quem tem amigo corno dá um grito. Quem tem vizinha fofoqueira faz barulho. E quem vai sair do Caribe muito chapado hoje dá um grito. 5, 4, 3, 2, 1. Agora! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Nada. Lava! Fala, gringo! Ricardo Multimídia também tá aqui, ó! Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Quem deve, o que vou rir da sua. Bora, Deco! Pra cima! Refresca, não! Monteiro! Briga, gente. E o Douglas também, Douglas Camisa. Tá capota, tá capota. E aí, empresário Denilson? Vai dar ou vai descer? Dá ou vai descer? Vai dar ou vai descer? É hoje que ele paga, é hoje que ele paga. É hoje que ele paga, se desgraçado. É hoje que ele paga, todo mal que ele faz. É hoje que ele paga, todo mal que ele faz. Cabelo ok. Marquinha ok. Sobrancelha ok. E o quê? Brota no baile do Patrese, tira brava com teu rei. Brota no baile do Patrese. E o Luciano Monteiro também, a Lorena Santos. Fala, Lorena. Já aqui no baile também do Patrese, valeu. Aí, Letícia, desce aí o Seco e o Vanderson. Bora pra cima. do Rick tá doidão, meu irmão. Bora, Rick! E o Super! Especialmente para todas as meninas que gostam de dançar. Vai. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Um, dois, três, agora! Mais pólvora! É muita pólvora, moleque! Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado. Três, dois, DJ Patrese, Patrese, Patrese. A minha cheiro que se na sala, no chão me deito e a cabeça não para. Como é que é? Solidão me ampara. Aqui querendo o baile. Tá aqui Brasil com a gente também. Não, olha a galera do Jununas. Tudo junto e misturado. O Guamá também. Vamos pra cima. Me provocou. Tudo mudou. Se prepara. Chumbo trocado, amor. E o quê? Porque eu mereço. O Drone, o pai do Tiaguinho, tá na área. Homem das fronteiras, meu irmão. Essa esposa, a dona Érica. Um abraço a vocês. O Jonathan também, irmão do Madeirito. Olha o Bruno. E o Caio também, do Jurunas. Aqui, ó. Porque eu mereço. Lá vai, Marlon Beach. Amar e ser feliz. E a volta do Vitinho também, da GDK. Para a Lady. E a toda nossa GDC também tá aqui, ó. Starting now and bring this motherfucker down. Bota pra cima! Bora, Hudson! A última! Ela joga o rabetão, ela joga o rabetão, ela joga o rabetão, ela joga o rabetão. Vai pra cima! Olha quem tá aí! O Ricardo Reis também! Ah, o famoso Ricardo Rios. Ele é sua esposa Lorena. O Osto Leão também é sua esposa. Vem a galera aqui no Croco. Tá na retaguarda e o bagulho vai doidando. Bora, bora, bigodinho, bora, bora, bigodinho. Brasil. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Sedutores. Mas veio você, me deixou em ser. E aí, meu parceiro gringo? Me aparelhagem, tá na área também. Olha, vamos acer. Você. Agora é do Felipe Lopes, hein? Ensinar o que é o amor. O quê? Fala com o Vitinho! brother, também o nosso gerente Hernani lá da Royal Black. Bora, Hernani, pra cima. Hoje a gente vai tomar todo, meu irmão. A torcida do Flamengo vai pra cima, vai! Dali, dali, dali, Mengo. Gostou São Paulo, porra. Vai trocando esse barulho. Eu me sabotei. O copo dessa piranha. Eu me sabotei. O copo dessa piranha. Fala, Gugu. O Gugu na fez também, parceiro Juninho, em missa. Ela era de inteiro, né? O Jailson na teu. O copo dessa piranha. Eu me sabotei. Meu parceiro Heitor também. No aplicativo Rock Doido. O CD do Crocodilo é sucesso. Olha, Heitor. Chama na vinha pra cá. Chama na vinha pra cá. Chama na vinha pra cá. Chama na vinha pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Tu gosta de maestra. Tu gosta de maestra. Tu gosta de maestra. Eu tô gostando de uma prostituta. Vida. Ela é pura. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. Ela tá no crocodilo, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme. Fala, João. O João Oliveira, meu parceiro, Eric Lima. O Alexandre Barata também. A parceria que nunca deu errado, né? Ela treme, treme. E aí, Felipe de Caju? Sempre aqui no Gigante. Ela e aí, Dodinho? Os empresários da Seasa todo show, ela está me querendo. Sabe que o Patrese é o cara do momento. Como anda brava pra poder passar o tempo. Alex do Lange! E o rádio ontem? O homem do rally, Alex do Anche. Vamos empatar. Eu tô voando alto. A equipe pulso, né? Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Um pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente. O Neto Miranda. Tá comigo, tá comigo, tá comigo, pente, pente, pente. O Brazão também, parceiro Gabriel, o Douglas, o Vinícius e o amigo Juninho também, Rodrigo Melo. Aniversário do Rodrigo, né? A união do Tapanã tá em peso e tá só um festão ali no camarote, meu irmão. O Osso Leão no telão do celular. E aí, Osso Leão, como é que é? Seu filho Bigodinho também na área. E aí, Potter? Beijão pra você, pô. Sempre aqui, ó. Essa aqui é muita onda. Ele chegou no croco, todo garanhão. Mas mal ele sabe que perdeu. Pra quem? Foi a mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. Foi a mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. Putaria, é só putaria, é só putaria, é só olha putaria, é só putaria, é só pessoa putaria, é só putaria, é só pessoa putaria, caga putaria, caralho. O Thiago também, o Rafa e o Lourinho, os irmãos do rock do Teno, né, meu irmão? Treze. E o Marlon Vinte, bora! Não sei como explicar a ti todo este meu sentimento. Ficar te dando. E aí, meu parceiro, bola! Olha a GDK! Ai, ai, ai, amor. Desde DJ Patrese. Roubaste meu sentimento. Bora, Dieguinho! cara da Doug, homem do comando aí, do blindado, águia blindado, né? Bora, Dieguinho! Tá aqui atrás, tá pagando todas. Você é meu parceiro, Dieguinho, meu irmão. É o machador, tá na volta R.A. Boutique no telão, nenê. R.A. Boutique, patrocinador oficial do baile do Patrese, do Crocodilo, o patinho mais famoso do Brasil. Bota na tela. E aí, Boca? Alan, meu parceiro Alan. Boca Melá. O gerente Murilo também. Aí, meu gerente, Marcinho. Aí, Hudson. Fala é o Neto, assim. Saúde, porra. Desde que te vi, roubaste meus sentimentos. Ai. E deixa, deixa na batida, na já deixa. Deixa na batida. Bora no batidão. Bora no batidão. Hein, hein, hein, hein, hein, hein, hein, hein, hein, hein, hein. E aí, Carlinho? Tá aqui pra sempre com a gente também. Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. Tu vai beber da minha bebida. Tu vai fuder. Oi, tem puta pra lá, pra cá. Tem puta pra lá, pra cá. Tem puta... Fala no camarote, vai! Pra lá, pra cá. Pra tropa aí que tá no camarote aí, com bebida na mão. Bota pro alto aí e canta pra ela assim, ó. Tu vai beber da minha bebida. A música do bebê. Tu vai beber da minha bebida. Borejo. Tu vai fuder. E as gata top também. Então ela pra você. Tu vai beber da minha bebida. Tu vai fuder. Hoje ela vai sair comigo. Vai encontrar a tropa no baile do crocodilo. Vai encontrar a tropa no baile do crocodilo. E os irmãos também das Três Maria, né? Pra cima, vai! Tem alguma palavra da vida, eu te beijar sem perceber, sem ver que é você. O bagulho tá doido! A filé! O insuperável! É Caribe! Sabe disso! Domingão, papai! Ale, aí, Marlon Beach! Produzindo tendências no Pará! Vamos que vamos! DJ Marlon Beach. Marlon Beach. E Patrese, botando muita pressão no Crocodilo Prime. Vai! Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Quebra um pouquinho, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Tava lembrando de vocês. Agora quebra, vai, vai, vai, vai. Uma diaba. Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada. Não me importa a hora, pode ser de madrugada. Você sabe que me amarro na sua sentada. Menina levada, sinto teu perfume. Quebra tudo na beirada. Dona, eu não resisto. Bastar de bagulho então, já lá tá. Fuma aqui comigo, eu quero te. E aí, Jefferson? Nada. Olha o Marquinhos. Tá rolando aqui, já eu te servo. Fala na minha. Bora, Washington! Bora, Murilo! Oi, meu gerente. Tava lembrando de vocês mais de barara. Barara, barara. DJ Anderson, divulga sangues. Bora, Luzinho. Prepara quarta-feira, viu? Vai ser a nossa confraternização. Uma diaba. Fala tu que eu tô cansado. Felipe, tá ligado? Se liga aí, malvada, não, que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer. E o Caribe? JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela. Vai entrar na mente dela. Manda. Vai, Marlon! Bora, Douglas! Que tu que eu quero? Levando levadas que você nunca. Tamo no rock desde cedo, mano. No Rio. O bagulho tá doido. Alô, Claudião! Pode começar desse e quebra, quebra! Se liga aí, mano. E aí, Breno Brasil? Vou mandar bora, Felipe Lopes! O que vai te fazer dançar? Bora, Leandro Bezerra! Bora, Chocolatinho! Explodiu. Bora, carioca, nós temos! Eu sou do Santa Lava. mas quando ele na voz, por essa, meu futuro esperado. O quadro com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Chá, lança aqui que eu já lancei. Rota linda! Letei, chá, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa de caô, o negócio é mandar passinho. Já pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule. Bora, Udi. Te prepara quarta-feira também, viu? Udi tá mais ansioso do que todo mundo. Viu? Andréia Pinheiro também, oh. Beijão pra você, Andréia. Aqui do Patrese. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele agora. Todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Ai, do baile do Patrese. Desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É a domingueira aqui do Caribe! Crocodilo, okay. Passat Moral! Okay. Abraço aí, todo rapaziada também do Passat, obrigado, viu? Okay. Mais uma domingueira de sucesso no Caribão, meu irmão! Brota no bailão pro desespero do seu ex. E aí, meu parceiro, assim, amor? Tá aqui em Brasília com a gente também! Vai se arrepender, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Vai ter. Uma bebê dessa vai ter. Já sabe, né, Juninho? Dessa nunca mais ele vai ter. Nunca mais vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Mulherada, vó! Bandira se amarra, são os quatro caras que a bandira se amarra. Jogador, empresário, artista, Yubi e o DJ Patrese. E o dono da quebrada. E o produtor. Então deixa ela te cuidar da porra da vida dela. Deixa ela, Jica, o DJ Kuga pra poder dar. Tarig, a Breninha Tubarão também. Da Black Bui também. A Jive, é? Então bora. Era milhão e votaram 10. É a volta do Leão. Era milhão e votaram. Da Chavada também. Ah, por quê? Aqui em Brasília de Guajé. Corno, dá um grito aí! Quem tem amigo viado, dá um grito também! Vizinha fofoqueira, faz barulho! Lá vai, lá vai! E aí? Pra cima, Caribã! Olha como tá top de linha! De quem é essa festa? De quem é essa festa? Chamei o Marlon Beat. Esse vadinho não pode comer nada, tá casado. Ai, xereca. Deixa comigo. Varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. E comendo varai xereca. Olha. Varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. E comendo varai xereca. Cheguei. Oi, oi. Cheguei. A festinha vai começar, meninas. Vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me... Quebra tudo. Vai quebrar! Meu parceiro Ivan Macedo, o homem das produções, o produtor tá na área. Ivan Macedo, quer chupar ou tu quer morder? Ela vem, pode chamar que ela vem. No peitinho, balançando a... Lanai também de Santa Catarina. Peitinho, balançando a bunda. O Henrique. Meu parceiro Denis. O Marco Baeda. É o time de futebol, tá todo mundo aí. Tá gostosa. É, Fafá. Toda siliconada. Vai morrer pra lá, tá doido, é? Toda siliconada do jeito que o bonde. Desgraçado. Vai matar outro, Ivan Macedo. Ela. 17 com as suas amigas, tá tendo. Pra se ligar, Carimba! Não vai escutar. Qual vai escutar? Ainda bem que tu sabe, né? Vai entrar na pista. Fala, meu brother. Parceiro Wagner também da Guanabara. Tá aqui com a gente, bora, Wagner. Até 6 horas da manhã, carinho. E vai quebrando, vai quebrando. Rocha o leão. É o dedo na tua mão. Lá vem. Família Pitch também na cabanagem. Tá aqui, ó. E aí, droga? Quer os amiguinhos que tá de PT? Se não tiver, digo aquela pra cima. Pra você. Entrei pra boca e agora eu tô de peça. De mel, tô comendo várias checas. E ela maeta. Bola, Denilson! Mas não me queria ir agora. Só porque eu tô de pista. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, caça. Só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas. Para, Vitinho! Parceiro Vitinho também da GDK. Rock doido, meu irmão! Mochila nas costas. Foi o fit motel aí no telão, nenê! Bonézinho pra trás. Foi tipo esse galinho aí, esse galo aí que demora muito. Deixa aí o feed. Pra cima! Não mais! Só cantando puta. Bonézinho pra trás. Só cantando puta. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais. Empurra, empurra. Empurra nela. Empurra que eu sou. Comprou uma fechado com o baile também. Do Crau, Crau. Fala, Oxo Leão. Crau, nós pega uma picota, mordico, tchau, já passou. Do Crau, nós assim. Do Crau, Crau, só não passa mal no. O gerente Lucas também tá na área. Crau, Crau, como é que é? Passa mal no Crau, nós pega uma bebeca. E o Coyote louco também das Três Maria. Bora, Coyote, pra cima. Refresca, não. Henrique passou bolado com. Aí olha o troco do Black na voz, na voz. Todo mundo nu. Tá doida, mano? Ei, mano. Qual foi? Tá doido, não? Se teu ex não te quis, tem quem queira. Povo foi que te perdoasse de bobeira. Que tal dar tempo de compromisso? Vem curtir a... Meu parceiro Thiago Lima também tá na área, hein, Thiago Lima? Quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais. E ser duvidado. Meu parceiro Jefinho! Você chuta o balde, nós mete o louco. Isso é nós. É no croco. Jefinho GDG, meu irmão. O rei dos periquitinhos tá na área. Sentimento tão desce, cortezão. Senta, vai travando. Essa que fica dividida. Tá com fogo, puta e vem que te avira então. E desce, desce, desce, desce. Vai descendo e vai quebrando. Torcida do Paysandu, joga a mãozinha pra cima. A torcida do Remo, joga a mãozinha pra cima também. Quem vai amanhecendo? Caribe dá. Sabia que ela viria de longe se na aqui as Lobo, o Júnior Souza tá lotado de Smith. Mas eu chamo no dedinho. Eu tô chapado. Vontade de te mandar Marlon Beach. Tá rolando o baile mais um novo pago. Piloto vai descer na nossa esquente no carro. Ricardo! E ela vem, sacoleja na raba na frente. A Fernanda, vem. O Fernando da Segone, né? Isso eu vou te. O Caio, a Laila também, a Maiara, obrigado, viu? Botado na meu bem. Brava! Ela vem, sacoleja na raba. Seu neném, quer botar dona braba e seu. Dieguinho! É muito fake esse bigode escroto. Dona meu bem, só botar dona meu bem. Vamos derrir a botinha. É o machadona, para. Bota. parabenizar também a nossa amiga, a nossa aniversariante também, a Yasmin. Ela que tá presente hoje aqui com a gente. Obrigado, Yasmin. Felicidade, sucesso. E ela tá comemorando o seu aniversário aqui no som que ela dá valor. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Mas eu só quero. Aí, Alice da Cúpula! É, e poder me orgulhar. E aí, meu patrão? Segura! Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto, quem tem amigo viado. Vale lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha. Tudo isso, pai? Vou mandar um papo reto, é verdade, eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá o grito. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá o grito. Será que tu aguenta bem? Será que tu aguenta, vai? Será que tu aguenta bem? Será que tu aguenta bem? Será que tu aguenta bem? O esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Lá vai! Brigava todo dia com a dona, por brotar no baile toda semana. É rock doido! Mulher que era fofoca demais, e ela acreditava. E o quê? O jeito foi ter que virar o jogo. Professor André! Está solteiro de... É a professora, né? Andréia Pinheiro. Vamos mais isso. Beijão pra você, Andréia. Ah, não troco minha favela por nenhuma. E aí? Coisas da vida. Quem tá solteiro aí, dá o grito. Quem vai amanhecer, dá o grito também. Então bora pra cima. Lança na bonde, areca no chão. Lança na bonde, areca no chão. Lança na bonde, areca no chão. Lança na bonde, areca no chão. Enquanto o menor embraça com a garrafa transparente. Enquanto o menor embraça com a garrafa transparente. Balança, avisa, subiu pra e o CN também da GDK, Felipe. E o Vini, a toda nossa GDK também. Fala, Gabriel. Gabriel Santos, o Marcinho Santos também. Balança, avisa, subiu pra mente. Bora, Covid! E o Puguinha da FV Veículos. Cláudio Bezerra vai tirar o Camaro dele. Ela tá aqui. Balança, balança, balança, balança, balança, balança, balança, balança, balança, balança, balança.